quando eu vou me curar deste horror? Quando eu vou me curar dessa dor? O meu peito tá doendo demais, minha ansiedade não me deixa em paz. Quando eu vou me curar do meu amor? Me tratar. Eu tava nervoso, ela tentou me acalmar. Falou pra mim ficar à vontade, pra me sentar. Perguntou da minha infância, só pra começar. Perguntou da minha adolescência, dos meus casos, tentando achar um motivo do porquê eu estar desesperado. Eu respondi que tinha ansiedade, mas nunca soube o motivo dessa fatalidade. Ela disse que tem que ter um motivo pra mim ficar assim. E diz que ia ajudar a tirar isso de mim. Mas para isso, eu tenho que lembrar de algum trauma que me fez assustar. Naquele momento, eu já estava ansioso, suando frio no rosto, no pescoço. Ela percebeu e resolveu parar. Disse que semana que vem era para mim voltar. Mas antes disso, ela passou uma tarefa. Escrever um diário de tudo que me estressa. Agora, meu filho, eu vou revelar meu dia. Se ela pediu, então toma fatia. Com 27 anos eu vou chapar meu cu, fazer coisas que sempre quis fazer.

eu curto, estou igual a mim. Introvertido, todo fudido. Doenças para comentar, timidez pra se expressar. E eu curto, desespero por mim. Ouvir-te de ótimo tiro e retorcer igual a ti. Eu vou ser seu melhor amigo. Agora não sei de mais nada. Estou com medo de sair de casa. Vou voltar no doutor pra saber o que que eu tenho, o que tenho que fazer. Será que eu vou ter que tomar um tarja preta pra me acalmar? E eu já sou cheio de remédios, mas não seria um privilégio. Pois é, eu vou ter que marcar o que é preciso pra me melhorar. já estou sem vontade. Eu estou ruim de verdade. Meu coração já não bate. É bem ruim, que maldade. Thank you. antes que meu heart morra. Com a unha arranhada, o que não faz sentido. vontade. personagem que me traiu com bastante vontade. Quer saber como me vingar? Vou comer qualquer uma que quer me dar. Nunca mais vou confiar na sua face, não quero mais olhar. Devolve meu tempo perdido, porque perdi meu tempo contigo. Filha da puta que se fez comigo, puta merda, sou fudido. Sem querer encostou no meu cacete e ficou em envergonhada. Mas eu disse, não se preocupe e já fique acostumada. Já tá bem tarde, vamos embora. Daqui a pouco enche de mosquito e nos devora. Hoje foi divertido esse passeio, hoje foi tranquilo. Agora vou pra minha casa. Amanhã eu te vejo, de preferência pelada. I'm sorry, vou te respeitar. Não leve a sério o que eu fui falar. Só se quiser. Vai jorrando sem parar, até minha boca amargar. Brilha, brilha apertadinha, sufocando a piroquinha. Sobe e desce sem parar, até a cabecinha gozar. Splish, splash, foi a gozada que eu dei nela dentro do cinema. Todo mundo olhou me condenando, só porque ela estava me dando. Agora lá em casa todo mundo vai saber que a gozada que eu dei dela foi alto pra valer. Yeah! Splish, splash, todo mundo olhou, mas com água na boca muita gente ficou. Põe esse treco de volta, senão o bicho vai pegar. Põe esse treco de volta e é pra já. Mas o caipira ainda insiste. Disse que ia me ensinar. Era só passar uns dias na roça e as manhas eu ia pegar. Eu disse que iria pensar, que não era acostumado a ficar longe da cidade grande, da vida urbana constante. Mas um dia irei experimentar acordar cedo ou matinar. A vida caipira um dia me chama pra ser vivida. Thank you. o rolê de verdade. Porque ficar aqui já é sacanagem. Preciso de uma puta pra me acariciar, já que meus amores nunca vão me dar. Preciso de uma surra pra me aprender. Com chicotada eu quero é sofrer, porém mijar na cara é muita baixaria. Cuspir na minha boca é uma coisa mais tranquila. Depois você me cobra por essa patifaria. Me amarra em uma corda e chuta a cadeirinha. Que desgraça, nerdinha, nada tá bem. sinto o sol em baixa ré. O que me faz fazer de mim e ter mais dó? Era eu depois. saudade, muita distância. Pisse parou do leque, mas o que mais me arrasou não foi ter dado o que ele merece. E ainda por cima ele não me reconheceu, não veio no meu colinho, não quis um abraço meu, e fui indo embora olhando para trás, e vi ele olhando todo confuso. Coitado, que susto! E viu eu indo andando. Thank you. de termos nossas certezas.